hoje eu vi em seus olhos o medo que tem de me encontrar. Eu percebi o desejo que você tem de me provar. E o que te impede de estar feliz? Ainda é cedo pra dizer adeus. Eu vejo você distante do mundo paralelo ao meu. Mas eu nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que os seus. Te impede de estar aqui pra não passar da hora. Joga a mão de esse mãe, que você quis. Pede esse medo e vergonha. Me beija minha flor. Você distante em um mundo paralelo ao meu. Mas eu nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que os seus. E o que te impede de estar aqui pra não passar da hora de dizer que perde esse medo e vergonha e chamar. Positivo, levanta a mão lá em cima e canta junto aí. Pede esse medo e vem correndo. Me chama de amor. Oh, oh, e beija minha flor. Mais alto. Esquece tudo e vem.